I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Bom dia, internet! Estamos aqui começando o Jurassic Cast. Pois é, mais um podcast dentre tantos, e por que não, né, fazer mais um? Afinal de contas, internet é que nem coração de mãe, tem sempre alguém para ocupar. Hoje estamos aqui com o Miotti e Brunão, e esse que vos fala é Manuel Calaveira. Eu tenho que me concentrar. Eco. Testando para ver se esse eco é bom. Eco. E aí? Eu gostaria que vocês ficassem com essa flor da Igreja da Consciência Religiosa. Eu gostaria de lembrar que a Zona Branca é para embarque e desembarque de passageiros. É, pessoal, eu acho que já deu. Quem é aficionado por cinema, e não só por cinema, mas por comédias, já deve ter percebido mais ou menos sobre o que, que nós vamos falar. Nós hoje vamos conversar, discutir, destruir, por que não? Apertem os cintos, o piloto sumiu. Que originalmente é chamado de Airplane. Eu preciso falar. Fala. Que se esse filme em português se chamasse Avião, eu não ia ver essa merda. Caraca, mas... Avião? Que porra de nome é esse? Avião. Tá, o que, que eu vou ver nesse filme, um avião? Pois é, pessoal, hoje nós vamos conversar, vamos falar sobre o filme em geral, direção, idiotices, e olha, digo de antemão, que é um dos DVDs mais engraçados que eu já vi na minha vida. É muito bom, quem não ouviu, ouça e escute e assista, enfim, faça de tudo. Se quiser transar com o disco também, transe, aí é por conta de vocês. Tem que ter um pito pequeno pra caber no buraco, né? O Miotti tem! Ele tem o que? O pito pequeno? Que, tu já viu, Rodrigo? Tu já viu, é? Oi? Tu já viu, todo é? Dia. Uma mulher me contou. Vamos lá, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Eu sou o nome do Garfinho. Eu sou de tamanho da manhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Então, meus amigos, estamos aqui agora na nossa leitura de e-mails. Entretanto, temos um problema, não é, Miotti? Qual o problema? Se você ficar um pouquinho menos animado, o pessoal vai botar. Você não combinou comigo pra falar que problema era esse? Que problema? É um pouquinho menos animado, cara, eu vou adorar. Uhum. Sim, meus amigos, o problema é que nós não temos e-mail, afinal de contas, esse é o nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto, nosso Season 0, não é verdade? Na verdade, Season 1, Episódio 0. Obrigado. É isso mesmo. Então nós estamos aqui para nos apresentar, somos esses três malucos que adoram filme e... internet, videogame, porra, de videogame eu tô mal, cara, que eu tenho três e eu tenho dois consoles iguais, tá complicado, a mulher já tá reclamando, o Miotti não casou até hoje porque ele tá se entupindo de DVD, tá complicado. Agora de Blu-ray. E agora de Blu-ray, se lascou, né, bicho, eu falei pra todo mundo tirar a burra de DVD, agora fica aí o Blu-ray, tu vai ter que trocar tudo de novo. Pois é. É complicado. Então, meus amigos, e outra coisa, o Brunão, ele é dono, master, ele é a Tina Turner do Volume Cast, que é um, é a Tina Turner, cara, lembra a Tina Turner, Master Blaster, que é outro filmaço também, que é um puta de um podcast sobre música. Então, se você gosta de música, se você não gosta de música também... É www.revistavolume.com.br, lá você acha várias notícias sobre música e tal, do que a gente gosta. E a maior das atrações é o nosso Volume Cast, quinzenalmente ele está no ar. A gente tem um grupo de outros malucos aí conversando sobre música, basicamente. Às vezes a gente fala sobre algumas outras coisas, já falamos sobre filmes só de música, de bandas que nunca existiram. Já fizemos podcast voltado só para uma banda específica, por exemplo, o U2. Enfim, é um portal aí de reunião dos músicos, pseudomúsicos e amantes da música, né? Não se denigra, meu amigo, é legal. Eu já escutei, é muito bacana, eu gostei pra cacete, falando sério mesmo. Ah, outro recadinho importantíssimo. Esse programa, ele é patrocinado pela CM Multimídia aqui de Brasília. Pois é, pessoal, já nascemos com patrocínio, é verdade, não é pouca coisa não. CM Multimídia trazendo os seus melhores momentos, os seus momentos marcantes em alta definição. Lá o pessoal faz filmagem de casamento, batizado, é com eles mesmo, fazem um puta trabalho de edição, som, imagem, perfeitos, e olha, gravam em Blu-ray, hein? Tá vendo? Não é todo mundo que faz isso não. Ótimo trabalho, perfeito, pessoal. Ah, e outra coisa, o nosso programa foi gravado lá na CM, né, Miotti? Isso, foi no estúdio deles. Pois é. Site www.cmmultimedia.com.br e o telefone, Miotti? 3224-8426. Exatamente. Lá você vai poder, ligando pro pessoal ou entrando no site, você vai poder ver todas as informações, todos os tipos de serviços e, inclusive, a qualidade do material dos caras. E para você que quer falar com a gente, nos seguir, nos xingar, por que não? Pode mandar o seu e-mail. Sugestões, para... críticas. Sim, claro, por que não? Mais sugestões do que críticas? Sugestões não, pode ser sugestões também de pauta, de programa, de filmes. Sim, se você está interessado em ver aquele teu filme preferido, discutido, esculhambado aqui pelo nosso elenco, manda um e-mail para juracicast@gmail.com, Juraci com dois S, viu? E no Twitter, @JuraciCast. E também temos o nosso site, galera, que é o juracicast.blogspot.com. Assim você pode seguir, mandar o seu recado, mandar a sua sugestão, mandar a sua reclamação, mas por favor, pessoal, mandem mais elogios, porque eu sou um cara sensível, senão eu vou chorar e não vou fazer mais isso não. Chega de besteira, né, Miotti? É, chega, vamos voltar. Vamos voltar, que eu tô achando isso aqui muito vazio. Apertem os cintos que o piloto sumiu. Só uma observação. Você falou aperte os cintos que o piloto sumiu. Ah, é. O piloto sumiu. Aperte os cintos, o piloto sumiu. Ah, então olha só. Acabei de ser corrigido aqui pelo nosso contínuo de que apertem os cintos, o piloto sumiu. Vício de linguagem esse que carrego desde os meus tenros 9 anos, porque eu sempre falei que o piloto sumiu. E eu vou morrer falando que o piloto sumiu. Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. 1980. Dirigido e escrito por Jim Abrahams, David Zucker e Jerry Zucker. São irmãos esses dois aqui? Os dois são irmãos. São irmãos, é? Então. Pois é. Primos, mãe e pai, alguma coisa assim. E foi o primeiro filme dos três, hein? É o primeiro filme, né? É o primeiro filme deles. É verdade, verdade. E como eu tinha falado lá no iniciozinho, eu assisti o DVD, eu acho que foi o primeiro DVD, pra falar a verdade, o primeiro DVD de filme que eu assisti com a opinião dos editores, dos diretores. Porque, olha, sacanagem não, pessoal, foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Os caras fizeram esse filme sem o menor compromisso com porra nenhuma. Porra nenhuma. Eles simplesmente estavam. Parece que o Jim Abrahams, que tava assistindo um filme, passava um filme de madrugada que chamava Aeroporto, Miotti? Isso, Aeroporto. Aeroporto. Aí chamava Aeroporto. E é daquele jeitinho ali, que era um avião que tava cheio de problema técnico e tal. Muitas maquetes, muitos canastrões. E ele adorou aquele cenário, ele adorou. Aquela merda, ele adorou aquela merda. adorou o Charles, enfim, né? Adorou aquela falou, merda. Eu tenho que sacanear isso de algum jeito. Ele falou assim, cara, é perfeito. Aí ele, o irmão dele, o Jerry, eles começaram a escrever. E, inclusive, várias cenas sobre o próprio filme foram feitas em cima diretamente do filme original. Então você, se você por acaso tiver um dia a inocência ou a indecência de querer ver o filme original, você vai ver muitas cenas que foram chupadas do filme original e transformadas no Apertem os Cintos. Que aí saiu aquela zona que todo mundo conhece, né? Vamos combinar que é um dos filmes, e na minha modesta opinião, é um dos filmes mais engraçados de todos os tempos. É, ele tá. Ele é considerado pela AFF. AFF! É o que? É a Associação dos Críticos Gays, hein? Eu não lembro agora o que ela quer dizer. A Associação dos Críticos do Painho. É. Não, mas ela é considerada a décima melhor comédia de todos os tempos. É, mas eu não levei muita fé nessa. Eu acho ela a primeira, né? Mas. Qual é a primeira dessa lista de. Primeira de Quanto Mais Quente, Melhor. Ah, não, mas é, eu tenho que falar que Quanto Mais Quente, Melhor é um filmaço. É porque eu vocês nunca vi. Vocês já viram? Não, eu não vi. Eu tenho aqui na minha coleção e você. Cara, só uma cena já barra o filme do Aperta os Cintos, o filme inteiro. É uma cena do Quanto Mais Quente, Melhor. Mas, enfim, pelo menos é um primeiro lugar que tá bem representado. O dia que vocês conhecerem o filme. Tá, então, olha, não, já que estamos aqui falando sobre esses 10, né? Vamos falar quais são. Tutsi, que é o segundo. Que não tem nada de super engraçado, não sei porquê. É uma comédiazinha romântica, né? Cara, é um engraçado é ver o Dustin Hoffman de mulher. Se você quer ver ele travestido de mulher, tu vai morrer de rir, porque ele só parece isso no filme. Ó, o terceiro é o Dr. Strangelove, eu esqueci o nome em português. É do Stanley Kubrick esse filme. É, do Stanley Kubrick, isso mesmo. Anyhow, eu acho que deve ser o Woody Allen. Amy Winehouse. Anyhow. Amy Winehouse. O quinto é Duke Soup, não conheço aí, de 1933. Também peraí, para. Ah. O filme se chama Sopa de Pato? É isso mesmo? É isso mesmo. Vou Sopa de Pato é o quinto melhor filme. É Diabo a 4. Ah, eu sei de quem é. Esse filme é do. Dos irmãos Marx, cara. Caraca! É isso mesmo. Os irmãos Marx é bom, hein? O sexto eu acho sensacional, que a gente vai falar ainda sobre ele aqui. Banzé no Oeste. Ah, esse é bom. Esse é muito bom. É bom, sétimo. É bom, mas já vamos combinar que ele não tá meio que esbarrando na lei dos 15 anos, né? Ele já tá meio datado mesmo. Já tá esbarrando na lei dos 15 anos. Mas você é um retardado mental, bicho. Mas vamos lá, a deixa gente balança um negócio colorido na tua frente, você adora. Não acredito nada. O sétimo é o Mesh. O oitavo, It Happened on Night. Aconteceu naquela noite. The Graduate, que é a primeira noite de um homem. Também engraçadaço. E o décimo, Aperte Cintos Piloto Sumiu. Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. Eu acho que esse filme, já no começo, ele já mostra pra que ele vem. Com certeza. Porque a cultura dele é fora de série. Primeiro que ele vem na cola do Tubarão ali, que tinha sido sucesso, isso, se não me engano, em 75, não é não? O filme é de 80, ou seja, você vê o sucesso que o Tubarão fez, né? Isso. Até 80 ainda tava reverberando. E aí, pra eles apresentarem a porra do filme, vem a cauda do avião no meio das nuvens, fazendo como se fosse a barbatana lá do tubarão, e o barulho. Taram. Pouco o avião, sabe, dá um salto das nuvens, assim, na tua cara e... Avião! Avião! Mas graças aos deuses da dublagem, graças à versão brasileira Herbert Richards, nós temos um título sensacional, cara. Com certeza. Aperte os cintos, o piloto sumiu. Que o piloto sumiu. Eu preciso falar um negócio, contar uma história engraçada. Eu viajei com minha família, a gente foi pra Orlando agora nas férias, né? E aí a gente tava, a gente desceu em Atlanta e tava esperando um voo de conexão pra Orlando. A gente chegou em Atlanta, sei lá, 5 horas da manhã, aí fez imigração e tal, e o voo era 9h30, né, a conexão. E a gente lá esperando, não sei o que e tal. Cara, eu nunca passei por isso na minha vida em lugar nenhum do mundo. E fui passar logo nos Estados Unidos. O piloto sumiu mesmo. Como foi isso? Como é que é? Cara, a gente falou exatamente essa frase na hora que aconteceu. A gente chegou, entrou no avião, sentou, botou as malas. A aeromoça veio, serviu a aerovelha, né? Porque lá nos Estados Unidos só tem velha. A aerovelha veio. Ó, tamo aqui, uma aguinha, Tudo Milf, né? Tudo Milf. Milf não. Era velho. É Maturi. Maturi. É. Mas aí era o bagaço, estavam passando, né? Então, e a gente, pô, demorando, né? Passou das 9 horas e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco vem o copiloto. Aí o bicho pega o rádio. Eu gostaria de informar que... na verdade eu não sei nem como é que eu vou falar isso, mas o piloto não tá aqui. Nós sabemos que ele fez o check-in pra voar e ele até agora não apareceu. Ele tá aproveitando um outro piloto, não sei o quê. E acharam ele? Não, veio um outro piloto de outro avião pra voar com a gente. Eu acho que o cara teve uma caganeira, cara. E tipo, ele deve ter freado a roupa dele de comandante inteira e teve que ir pra casa, velho. É alguma coisa desse tipo aí. Só lembra de Lost aí. Hã? Só lembra de Lost. Que Lost? Que e é mesmo, né? O cara, a piloto mesmo acabou dormindo demais. É verdade, que era o cara do daquele Papidos. Filme. Quem? Ah, é ele mesmo, ele. É o que... Tá sempre num lugar errado, na hora errada, aquele cara, né, bicho? É impressionante. O Aperte um Cintos, ele tem várias coisas, como o Bruno mesmo falou, que bem no iniciozinho dele, ele já mostra pra quem vê mesmo, porque o filme é uma esculhambação da hora que você senta no cinema até a hora que você vai embora, porque é uma coisa impressionante. Tem o comerciozinho, que é aquele que nós estávamos brincando aqui no iniciozinho do cast, quando o pessoal tá estacionando o táxi pra desembarcar e ficam aquelas duas vozes lá. A zona vermelha é somente para embarque e desembarque imediato de passageiros. Não se pode parar na zona branca. Não, a zona branca que é para embarque e desembarque. Não se pode parar é na zona vermelha. A zona vermelha sempre foi para embarque e desembarque. Nunca se pôde parar numa zona branca. Não me venha dizer que zona é para se parar e que zona é para embarque. Escute, Bert, não comece com esse papo de zona branca outra vez. Aí daqui a pouco a mulher fala assim: não se pode mesmo parar numa zona branca. É mesmo, Vernon? Pra que um fingimento? Nós dois sabemos perfeitamente bem do que é que você está falando. Você quer que eu desista do meu neném? Realmente a única coisa sensata a se fazer, se for feita adequadamente, terapeuticamente, não se corre o menor perigo. Aí tem um famoso de aborto, velho. Cara, e assim, eu cresci vendo esse filme, né? Porque eu lembro que... Pra falar a verdade, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu assisti Aperte os Cintos. Eu me lembro eu que... Eu me lembro. Eu já... Ah, mas você tem 200 anos, eu tenho 30. Eu já nasci... Eu me lembro de crescer e assistindo esse filme. E eu lembro que eu sempre achei que havia Hare Krishnas no aeroporto. Então... Cara, eu sempre quis achar um Hare Krishna. E outra, tem aquela cena que o Hare Krishna vem encher o saco dele, do principal, que eu não lembro o nome nunca. Deathstrike. Isso. E aí ele tá lá tentando convencer a namorada dele, não sei o que, aí vem o cara, não, vim trazer essa flor, não sei o que, o cara pega e dá uma porrada no cara. Eu sempre quis dar uma porrada no Hare Krishna e nunca achei. E é os bons tempos da comédia, pra falar a verdade, né? Porque essa merda desse mundo tá tudo nessa porra de politicamente correto. Nossa, entendeu? Senhora, cara, tirou as palavras. Que hoje a graça da comédia é o cara peidar, é o cara vomitar na cara do outro. E aí você não pode mais fazer piada sobre gay, porque você é preconceituoso. Você não pode mais fazer piada sobre velho, porque você tá fudendo com os velhos. Você não pode mais fazer piada sobre negro, porque os negros reclamam. Cara, não dá pra fazer mais piada com porra nenhuma, entendeu? Com gordo fazem, né? Engraçado que com gordo ele faz, né? É, por quê? Porque o gordo, cara, o gordo não tá nem aí, ele sabe que tem que ser esculhambado mesmo, entendeu? O gordo é gordo? Ele, filha da gordo puta, já é gordo? Ele vai ser sacaneado, essa merda. Tem que se fuder. Gordo, ele escolheu ser gordo, cara. O gordo, ele não tá aí de sacanagem. Tipo, ele não foi sem querer que ele ficou gordo. Ele, porra, come pra caralho e fica gordo, velho. Ai, cara. Não, e nós temos participações, poxa, no filme, é um elenco de primeira, que era o Kareem Abdul-Jabbar, Lloyd Bridges, que até então era conhecido pelos seus papéis de atuação dramática. Ele não era Ele não era um ator muito conhecido por fazer papéis esculhambados igual aquele. Peter Graves, o eterno Missão Impossível, na verdade, que ele fazia parte do elenco. Isso, é. Da série. Da série, que é o Capitão Over. Isso. Que é uma das piadas mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Voo 209 está liberado para decolar. Roger. Em. Frequência de partida de Los Angeles, 123,9. Roger. Em. Solicitando o vetor. Câmbio. O quê? Voo 209 liberado para o vetor 324. Estamos liberados, liberado. Roger. Qual é o seu vetor, Vitor? A torre radio liberado. Câmbio. Eu sou liberado. Câmbio. Roger. Em. O quê? A Julie Hager Hatch, que eu não sei falar o nome dessa desgrama aqui, que é Agathe, Elaine... Agathe. Ah, obrigado. Que é a Elaine Dickinson, que é aquela... A mocinha mais feia que eu já vi em qualquer filme, porque essa mulher horrorosa, ela não... Cara, e agressiva, né? Não, extremamente. Cabelo gigante. Mas o cabelo anos 80, né, bicho? Tá ali. É, magricela. Twisted Sister fazendo escola. Mulher sem peito nenhum, que eu nunca vi uma coisa dela, nenhum. O quadril, peidei pro quadril dela. Sem bunda. A voz da mulher irritante, bicho. Ou mulher irritante a voz daquela porra. Mas a voz dublada ou no original? No original e no dublado, porque o dublado... eles aproximavam ao máximo. Ou seja, foi muito bem escalado, foi. Né? É preciso tanta coisa pra fazer o amor durar. Acima de tudo, é preciso respeito. E eu não posso viver com um homem que eu não respeito. Ah, é só curiosidade que foi o primeiro filme dela. E o último, né? Porque eu nunca mais vi ela em nada. Não, também. Sabe o que ela fez aqui, pelo que eu tô vendo na lista? Ela fez o 2. Ela fez os dois. Qual que é? Não, ela fez um CSI aqui. Ah, orra! Ela era o quê? O cadáver? Ela era o transeunte, o elenco de apoio. Então, beleza. Dois filmes e uma série. Tem o Robert Reis, que é o Ted Strike, que é o mocinho lá. E, porra, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, mais importante de todos, o saudoso, importantíssimo e venerável Leslie Nielsen, na verdade, que por era... Um minuto de silêncio. Eu nunca vi um cara ser tão sério e tão engraçado, bicho. Nossa senhora, eu ria demais. Leslie Nielsen mandou bem demais, demais, demais, demais. E aí vai deixar saudade como um dos últimos atores de comédia, arrisco a dizer, né? Porque tamo mal, bicho. De comédia... Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. Mas não esqueça do Robert Stack, viu? Sim, claro. Que também era um ator automático. Ele é o Rex Kramer, o piloto que vai ajudar ele a conseguir. É. Alguém sabe o que ele fez no passado? Eu lembrava de uns poucos filmes dele, mas agora sumiu. Mas não é um filme, não. É uma série. Ele era o Elliot Ness, dos Intocáveis. Olha só, tá vendo? Era ele. Vivendo e aprendendo, tá vendo? É. E aí chamaram ele pra enquadrar o elenco do filme. Que o filme em si, apertem os cintos, ele não tem uma história lá, grandes coisas não. Tem o Ted Strike, que é um cara, um psicótico da época da guerra da Coreia. Ou se a guerra, acho que era a guerra da Coreia, não era? Guerra contra... Vietnã? Vietnã, né? É. Pois é, que todo o esquadrão dele morreu por uma coisa que ele fez que até hoje eu não entendi. Porque eles não falam. Eles não falam se a culpa foi do Strike. E ele fica com naquela cara maluca dele lá e fica suando pra caralho. E ninguém entende porra nenhuma. Eu até hoje não entendi o que ele fez. Eu não sei se ele deu uma ordem errada e tal. Com a Elaine, que é a tal da Olivia Palito lá, né? Que, porra, mulher sem graça pra caralho. Mas que ele adora ela. E o filme começa dali. E ali você já começa a ver as esculhambações, né? Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. Não, esse filme, ele tem cenas assim, só na abertura, cara. A cena do cara chegar falando do negócio do Hare Krishna. Ah, toma aqui essa florzinha, não sei o quê. E aí, no final, culminar com o cara tomando a porrada, né? Foi. Né? Aí tem outra cena que, assim, o avião chegando pra estacionar. Aí aquele cara daquelas lightsaber pequenininho. O cara lá no meio da pista, né? orientando, aí o cara, ô, cadê o não sei o que? Aí ele, ó, tá logo ali, aí ele faz assim, aponta pro outro lado. E aí o avião quebra o vidro do aeroporto, uhum. Pá! Agora só um detalhe, esse cara que tá com os lightsabers ali, minúsculo, eu não sei se é o David Zucker ou o Jerry Zucker, um dos dois é aquele cara ali. Ah, é verdade? É. Sabia não, por isso que ele é péssimo também, né? Os porque três trabalham no filme. E aí tem várias cenas marcantes, né? Vamos combinar, tipo aquela também do... Quando ele tá indo... Ah, quando ele decide seguir Elaine. Eu não lembro se é do 1. Não, antes tem uma cena, só te interrompendo um pouquinho. Antes tem uma cena fantástica, que é a apresentação do piloto. Do que vai se fuder lá na frente, né? O piloto, o Missão Impossível, velho. Ele... Eu não sei o nome dele. Ele tá no numa banquinha de revista, assim. Ah, aí tem assim... Ficção, não ficção, matérias obscenas. E aí o cara pega uma revista, cara, e aí começa a ler, cara, um piloto no meio do aeroporto, começa a ler uma revista e a revista chama... Esperma Moderno. Cara, uma concepção de filme que hoje é impossível se fazer, bicho, pode botar Hated 18, 20, ninguém tem peito pra fazer um filme desse hoje. Cara, é muito engraçado. Aí chamam ele no comandante fulano, telefone vermelho pra você, telefone branco. Capitão Cambre, telefone de cortesia branco. Capitão Liberato Cambre, telefone de cortesia branco. Aí ele vai ali do lado, aí tem um telefone vermelho, aí ele atende o telefone vermelho aí. Não, o telefone branco. Ele fica todo sem graça e vai lá e pega o branco. Comandante Over. É verdade. Ah, outro dado, outra curiosidade muito interessante desse filme também, pra vocês perceberem o quanto que o filme era esculhambado, é que eles gravaram esse filme no aeroporto de São Francisco, se eu não me engano. E é o próprio aeroporto mesmo. E eu lembro que na entrevista, o Abrahams falou assim, pô, nós tentamos fechar o aeroporto, mas era época de Natal e foi impossível nós fecharmos o aeroporto. Então nós simplesmente colocamos as câmeras e começamos a gravar com os atores ali na frente. E ele fala uma coisa curiosa, que ninguém que passa ali atrás, que são... os próprios passageiros do aeroporto mesmo, não é aquela galera que você vê passando ali atrás, não é figurante não, são os próprios passageiros. E ele fala que ninguém olhava pra câmera, era a coisa mais absurda que ele viu na vida dele. Ele com aquela câmera, aquele bando de ator ali, com sete gravação e tal, e nego passando atrás da câmera não tava nem aí. Os caras nem aí. Ele falou que, nossa... Foi por isso que filmaram só em um mês, né, cara, porque ninguém precisou... refazer cena nenhuma, né? Não, pois é. Nossa, perfeito demais. E foi uma puta de uma sorte, porque fora isso que... Não, e acho que de história de esculhambação de filme, desse filme, caraca, tem um monte. Tem uma cena que o diretor contando é que na hora eles estão fechando, se eu não me engano, é a Elaine passando pelo corredor de embarque. Aí, olha, ele, o diretor no DVD vira e fala assim, e ali... Ali do lado, ali os cabos da produção. Os caras não tiveram nem a capacidade de esconder os cabos de força da iluminação. Parece os cabos passando. Aí ele fala, cara, assim, o diretor fala assim, olha, se vocês perceberem, tá vendo esse sujeito que passa aí na esquerda com o cabo na mão? É o nosso Cabo Man, o David não sei das quantas. É o enquadramento na hora que começou o filme, cara. Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. Então, o que eu acho fantástico da série desses filmes da galera do Zucker e do Abrahams é que o que, assim, além do texto ser fabuloso, assim, de ter muita piada... inteligente, né? Inteligente de conversa, tem às vezes uma coisa que tá acontecendo na frente, sabe? É um diálogo whatever, sabe? Um diálogo totalmente, que tanto faz, o cara totalmente. Tá falando, não, porque minha mulher um dia, não sei o quê, e o cara tá, sabe, uma conversa, não sei o quê. Por exemplo, uma cena que eu acho engraçada, os caras estão na cabine, o comandante lá checando as coisas, conversando com o copiloto, eles estão aqui, não sei o quê e tal, e aí aparece um neguinho no para-brisa ali. E o cara começa a lavar o para-brisa, o cara limpa bem direitinho, abre o capô do avião, vai medir o óleo. Aí daqui a pouco ele fecha o capô, não consegue fechar direito, ele resolve sentar, e ele tenta sentar, daqui a pouco ele escorrega e cai lá embaixo, cara. Há uma ligeira brecha na cobertura aos 20 mil pés com formação de gelo aos 18. Então, o plano original de pouco tempo ainda é a melhor opção. Os caras estão nem aí, velho. Eu tô conversando. Sabe? E a gente achando absurdo o neguinho ali fora. E os caras, sabe, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso acontece durante o filme inteiro, cara. O filme inteiro. As melhores piadas estão sempre em segundo plano, né? Exato, exato. E isso eles fizeram em vários filmes depois, né? Foi. O Aperto Sim Piloto Sumiu 2 tem. É, depois a galera do Top Secret. Top Secret. Outra polícia vem aí. É, todos esses filmes têm essas piadas de fundo, assim, que são fabulosas e até hoje não conseguiram, ninguém conseguiu reproduzir, cara. Você tava falando, Bruno, do Capitão Over, que é pra gente ver quem é o Capitão Over, né? E aí ele começa, cara, que é uma piada que hoje em dia é, porra, e alguém preso fazendo uma piada daquela ali. Ele tentando seduzir aquele garotinho que vai na cabine. Ah, esses diálogos são os melhores. Bicho, não tem espaço pro mundo moderno uma piada daquela hoje em dia. Você já esteve num avião antes? Não, senhor, eu nunca estive dentro de um avião na minha vida. E você já viu um homem nu antes? Pedofilia total. E o moleque dá uma olhada esquisita pra ele assim, e ele fica com uma cara assim, plácida. Cara, coisa mais normal do mundo, fazer uma piada com pedofilia. Não, e também com carinho, com essa própria cena, tem uma sketch ali perfeita também, né? Que o menino vira pra ele e fala assim... Peraí um pouco, eu conheço você. Você é o Kareem Abdul-Jabbar e joga basquetebol para os Lakers de Los Angeles. Lamento, filho, mas deve ter me confundido com outra pessoa. Meu nome é Roger Murdock e eu sou o copiloto. Você é o Kareem? Eu já vi jogar. Meu pai tem permanente da temporada. Eu acho que deve voltar ao seu assento agora, Jimmy. Não é, Liberato? Não, ele não está incomodando ninguém aí. Deixa ele aí. Está certo, mas lembre-se, meu nome é Roger Murdock e sou piloto comercial. Eu acho que você é o maior, mas meu pai diz que você não se esforça muito com a defesa. E ele diz isso muitas vezes, você nem mesmo corre na quadra. E que nem tenta de verdade, a não ser durante os treinos. Eu não tento... Olha aqui, guri. Eu tenho ouvido esse papo desde que eu estava na faculdade. Estou lá castigando meu esqueleto todas as noites. Por que não manda o seu velho marcar o Walton Lane durante 48 minutos, hein? Ele joga o moleque fica com a cara espancador, né? O bicho fica apavoradaço. Não, cara, é engraçado. Assim, cenas simples, cara. Assim, ainda no começo, vem um cara e fala assim, táxi! Aí para o táxi, e quem tá dirigindo é o Stryker, né, o principal. É, o Wave Stryker, é verdade, que ele era piloto de táxi. É, e aí ele, o cara entra no táxi, aí fala assim, eu já volto, é rapidinho, aí ele já deixa o taxímetro rodando, olha que filha da puta. Já liga o taxímetro, aí vai atrás, correr lá atrás da Elaine, sei lá como é o nome dela. É. Aí conversa e não sei o quê, duas ou três vezes, aí o bicho vai no guichê, compra a passagem. Para fumante? Chicago. É. Fumante ou não fumante? Ah, fumante. É passagem fumante. A passagem, a passagem smoking, né? É. E aí mostra uma cena, cara, que é só o táxi lá parado em cima da calçada e o velho tentando procurar o cara assim na multidão, sabe? Assim. Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. Outra cena clássica, clássica, clássica do Apertem os Cintos, aquela da mulher que entra em choque, né? Ai, meu Deus, nós vamos morrer! Eu não aguento mais. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Fique calma, senhora. Por favor, tem que se controlar. Deixa, eu cuido dela, aeromoça. Eu quero sair. Fique quieta aí. Eu quero sair daqui. Quieta. Dá licença, eu cuido disso. Eu sou médico. Por favor, moça, fique calma. Cala esta boca, diabo. Cala a boca. Fica quieta. Doutor, chamada telefônica. Tudo vai acabar muito bem. Por favor, procure se controlar. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair. Outra piada fantástica. também é uma que nunca hoje poderia rolar, é a da conversa dos dois negão sentados no... Isso mesmo. Nossa, cara, senhora, cara, lembrou? Os caras conversando. Lembrou. E assim, neguinho, em inglês, eu nunca vi, porque eu só vi dublado. Eu já vi sem graça. Conversa, a conversa em inglês é tão cheia de gíria que os caras botam uma legenda em inglês. É verdade. E português é uma conversa engraçadíssima. Que, Miotti, você que tem o filme aí, por favor, coloque este diálogo agora. Aí, meu irmão, sacou aquele cara azarando a minha nega? Devia estar pensando que eu tava com a butuca desligada, tá sabendo? É isso aí, cara, eu também saquei. Agora aquele macaco não vai mais pular nesse galho. Qual é daquele cara? Será que ele tem o que eu não tenho? Ah. Afinal, eu sou um cara bonitinho, você não acha? Ei, o seu papo é legal pra dedéu. E o do macaco era um bocado chué. Aquele cara era um tremendo xarope, cara. Tá, saco ditado. Ninguém tasca nega que eu tasquei primeiro. Ninguém tasca nega que eu tasquei primeiro. É isso aí, meu irmão. Legal. Caraca, muito bom, bicho. Não, e o bom também é a mulher que chega pra traduzir depois, né? É. A aeromoça fica meio perdida, assim. Eu não tô entendendo. Aí a mulher... Não, só um momento. E a mulher toda lady. Porra, a mulher... A senhora. É uma senhora. Rainha da Inglaterra. Vira e fala assim... Dá licença, minha filha. Eu sei falar a linguagem dos guetos. E aí, malandro? O negócio é o seguinte, crioulo. Tu fica quieto aí, tu sei que é pra cara aí, o cabicho. Ih, qual é a tua, minha tia? Qual é a tua? Cacete, meu irmão. Uma cada macaco no teu galho. Tu vai ficar vacilando? Tu vai ficar nessa merda aí. Eu vou voltar. E fica assim. E os dois negão ficam se olhando assim, meio estranho, tipo... Essa porra dessa velha que aprendeu a falar assim, né? Que eles tiravam uma onda. Eles falavam assim... Eles ficavam sacaneando as outras pessoas, né? Eles ficavam falando assim... Pois é. É, mas eu já vi a original, o Bruno, e eu vou, Bruno, e eu vou te falar. O original é sem graça mesmo. É fraco. É assim, nem a voz dos caras é fraca, o diálogo dos caras, tu não entende, pica. Não, porque acontece o quê? O diálogo em inglês é pra eles entenderem. Não, é piada deles, não é piada deles. Não, mas assim, aquela piada ali, ela é uma piada extremamente racista. Eu sei, mas mais pra eles. Quando botou em português, fizeram a versão brasileira. Não, sim, mas eu tô falando assim, tu não entende porra nenhuma, mesmo quem saca inglês. Eu entendo alguma coisa de inglês, porra. Eu entendi. Não, não tô falando isso. Você pode sacar inglês, mas eu tô falando assim, é uma piada pra americano. Você não é americano. Ah, sim. Não, não. Até onde eu sei. Pois é isso que eu tô falando, então. A piada pra americano. Sim, aqui, eu vou tem um monte de coisa que é só inglês. Eu vou te contar por que é uma piada americana. Minha mãe e meu pai estudaram nos Estados Unidos, na Flórida, que é no sul. E, cara, o dialeto lá, o sotaque deles é absurdo, né? E principalmente da comunidade negra. E, cara, minha mãe conta essa história, ela tava caminhando no campus da universidade lá que meu pai tava fazendo a pós-graduação dele. Ela tava caminhando e aí ela ouviu uma conversa. Lá no começo, quando ela começou a caminhada, dois negão. Um virou pro outro e falou... E o outro falou... Sabe? Conversaram alguma coisa entre eles. E ela, da distância que ela tava, até ela chegar na caserna, lá no lugar onde ela ia ficar, onde ia dormir. Caralho! Na casa. Na casa onde ela ia ficar, ela só entendeu quando ela tava chegando lá. E, tipo, foi, sei lá, uns 20 minutos de caminhada, sacou? Então, assim, realmente, essa piada funciona mesmo, sabe? Porque neguinho não entende o que os caras conversam. E ela é extremamente racista. Porque são os únicos dois negros que aparecem no filme inteiro. Eles falam num dialeto que ninguém entende porra nenhuma. Aquilo ali, com certeza, tá querendo dar uma puxada, que falar que os bichos são da África e tal. E lá tem aquele dialeto africano, que não sei o quê. Porra, fala que negro só fala daquele jeito. A mulher no filme chama os caras de crioulo. Coisa que... Caralho, vai chamar alguém de crioulo hoje em dia, bicho. Porra. A minha mulher é negra. Eu fui chamar ela de crioulo outro dia. Minha irmã, ela quase me processou. Tomou uma teca na bunda. Porra, tu tá achando que é o quê? É, falou igual os caras lá do filme também, né? Crioulo é o caralho, vai tomar no cu. Vai tomar na faca da tua mãe. É, o Stryker entra no avião, E aí, cara, é a cena mais chaves do filme inteiro, que ele entra no avião, tá procurando o lugar dele, e ele vê a aeromoça lá, a mocinha, e aí toca uma musiquinha de amor. Cara, parece a cena do Chaves, da Dona Florinda e o Professor Girafales, sabe? E parece mesmo, cara. Não, e tem, o Miotti tem uns dados interessantes pra falar sobre o compositor da trilha com sonora certeza, desse filme. É isso que eu ia falar agora. O nome dele é Elmer Bernstein. Ele é o compositor de Os Dez Mandamentos. Olha! Pois é, ele é de 1922. Ele morreu em 2004. Ele é compositor desse filme. Ele fez também Cabo do Medo. Puta... Não, peraí. Parou. Cabo do Medo, que vocês têm que fazer um programa sobre vamos fazer. Cabo do Medo, cara. Vamos fazer. Porque Cabo do Medo é um filme pica grossa, cara. Certeza. Puta que pariu. O Cabo do Medo é uma refilmagem, né? De um filme antigo, né? É, exatamente. Uhum. E ele é melhorado, né? É melhorado, eu não vi o antigo. O antigo é bonzinho, mas é filme dos anos 50, né, cara? Então é. Assim, não dava pra ser agressivo. É. O Martin Scorsese, cara, ele falou: não, isso aqui dá um filme bom. Aí ele fez. Ah, e os Casos Fantasmas também, a trilha dele. Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. O Jerry Zucker, ele é diretor desses 8 filmes. Aperte Cintos, o Esquadrão de Polícia, aquela série, né, antiga do Les Nielsen, Top Secret, Por Favor Mate Minha Mulher, Ghost, Lancelot e o Tá Todo Mundo Louco. Só esses 8 filmes que ele fez, né? Não só fez ele cara. Só fez esse, o David Zucker fez mais. Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. Outra coisa também, como o Brunão falou, né? Airplane. Quem que vai perder tempo assistindo uma porra de um filme que se chama Airplane? Eu tinha desistido. Eu não tinha nem me interessado. Que inclusive, se eu não me engano, eram 3 velhas, parece que davam o nome pros filmes. Eu me lembro que teve uma reportagem assim na... Muitos anos, mas há muitos anos mesmo. Coisa de, se duvidar, 20 anos atrás. Você não lembra não, Miotti? Não lembro. Porra, aí aparecia que quem que dava o título pros filmes. Aí aparecia, era 3 velhas. Por isso que na década de 80 nós temos todo mundo muito, não sei o que, muito louco, não sei o que, muito louco, a loucura de não sei da onde, o louco não sei o que. Você tá querendo dizer que as velhas só sabiam dar o mesmo nome pros filmes. Mas você nunca percebeu isso não? Ó, aperta os cintos que o piloto sumiu, aí tem Loucuras de Verão, meu amigo muito louco, não sei o quê. Um morto muito louco. Cara, é sempre a mesma coisa, repetição. Mas eu jogava qualquer coisa. E do barulho? Do barulho. Tinha do barulho. Não, do barulho tinha mais... barulho. Tinha do barulho. Do barulho, um hóspede do barulho. É mesmo. É verdade, é verdade. E se eu não me engano, se não me falha a memória, o pessoal que estiver escutando e quiser mandar um e-mail pra gente corrigindo, ou se lembrar disso, pode ter sido um surto psicótico que eu tive, criei esse negócio na minha cabeça. Se alguém lembrar, escreve aí pra gente também, porque eu tenho quase 99% de certeza. Eu vi, eram 3 velhas, 3 idosas mesmo, tipo aquela palmeirinha que fica fazendo as receitas, era elas que davam os nomes dos filmes. Mas enfim. Você falou em velha, me lembrei de uma cena do filme. Ah, já sei até qual é. Já sei qual é. O Strack senta do lado da velha e começa a contar a história da vida dele, com a mulher, com a Elaine. É. E os flashbacks dele. Os flashbacks dele, cara, e no último flashback a velha já morreu, a velha já definhou. Ela tá tipo uma múmia do lado dele, que a história é tão chata. Que a velha já se matou. Aí tem uma hora que ela só tá o pezinho dela balançando, assim, que a mulher se enforcou, velho, com a história. Não, e aí ele vai contando flashback pra ela. Pois é, e o melhor flashback que eu achei ali, deixa eu rapidinho falar esse. Ela começa a enjoar, né? É quando ele conhece a Elaine, que toca a música do Bee Gees, Stay Alive. Isso. Não, aquela cena é sensacional. Essa cena. Ele tá num bar, Essa cena. Aqueles barperas. Aí tem duas escoteiras que se enfia a porrada porque perde no poker, outra rouba no poker. Essa cena. Essa cena, Bruno. pau e os caras nem aí também, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Essa cena sozinha, eles contam essa história dessa cena também. Essa cena, cara, essa sequência, na verdade, acho que são três cenas, se eu não me engano, que ele falou. Eles contam cada história, que aquela cena foi filmada 3 horas da manhã. Estavam todo mundo bêbado, do diretor ao câmera. Tava todo mundo bêbado. Essas duas que saem na porrada, parece que eram duas lutadoras de, tipo, briga de MMA, essas paradas assim. Que elas estavam ali mesmo pra fazer aquilo ali. E os caras estavam completamente bêbados. 3 horas da manhã, um frio do caralho lá na... Acho que, se eu não me engano, foi na Filadélfia que eles gravaram aquela cena, num estúdio lá. Aí eles repetiram a mesma cena umas 30 vezes, porque... Umas 3 vezes, aliás, porque ninguém acertava aquela porra. Todo mundo bêbado. Cara, e é a cena Chaves. Chaves não. Trapalhões. Cara, não... Briga dos Trapalhões, cara. Quem quebra a cadeira e quebra a mesa e pega o copo e a garrafa e quebra na cabeça do cara. Sabe, as duas mulheres brigando, enfiando a porrada. Era a cena dos filmes de Trapalhões, cara. De sabe, que você quebra a cadeira. Aí faz aquele barulho. Faz aquele barulho. Faz aquele barulho. É muito bom. E a cena da briga emenda no Stay Alive. Que é Stay Alive, mulher. Pois é. Não, e joga a outra pelo bar, assim, vum, e ela bate a cabeça na jukebox e aí começa a tocar o Stayin' Alive. Tem um bêbado, cara, mas o cara tá bêbado, o cara tá troncho, velho. Ele tá apoiado na jukebox e aí começa a tocar e o bicho começa a tocar. O bicho sai todo tiozão com o dedinho da sozinha, não? Do tipo, e ele tira a jaqueta, roda na cabeça. Ele pega no pinto, quebra, joga o negócio no chão. E ele tá todo tiozão, cara. Fica nesse bar, cara, uns gordos dançando. Não, depois da briga, o pessoal tá brigando com aquela barra pesada, né? Mas começa a música, todo mundo se solta. É, exatamente, né? Todo mundo dançando e tal. Porra, ele sai tipo assim, mamãe eu quero, mas dançando de Stay Alive, né? Com aqueles dedinhos pra cima assim, os dois dedinhos pra cima. É, tiozão. Eu não sei se é esse gordo, que ele começa a dançar com a Elaine, inclusive. É. Isso. É ele mesmo. Se vocês repararem, na camisa dele tem dois buracos. E dá pra ver a placa que eles usaram pra proteger o cara. Quer dizer, os caras tudo bêbado. O diretor falou no DVD. Falou, cara, que a gente tava tão bêbado naquele dia que ninguém teve saco pra ir lá e trocar a camisa do figurante. Então a gente pode trocar mesmo. Mas é porque ele toma uma facada nas costas. Pois é por causa disso que ele toma. Porque eles fizeram aquela cena em 2 takes. E ele toma uma facada, não ficou boa. Nego, repete essa porra aí. Aí o bicho voltou, ele repetiu a cena. Aí a mulher... obviamente, deu a facada no lugar do lado. Então você vê dois buracos e vê a placa de madeira atrás do cara, que é onde a placa, que é onde fica a faca quicada, né? E ele sai olhando assim pra trás, assim, apontando com o polegar pra trás, assim, e a Elaine começa a fazer pra trás, assim, tipo, ah, é, dá. Começa a dançar. Que maneira essa dança, né? A dança, pois é, a dança. Ai, cara, mas é muito bom. Não, e a gente pode ficar aqui dias falando. Ficar aqui anos falando sobre o filme. Várias cenas, porra. Aquela pra mim que eu choro de rir toda vez quando a aeromoça vira e fala assim: senhoras e senhores, aqui é a aeromoça falando. Lamentamos qualquer inconveniente que o movimento repentino da cabine possa ter causado. Isto se deve a bolsões de ar periódicos que encontramos. Não há motivo para ficarem alarmados. E esperamos que aproveitem o restante da viagem. Que o problema também, inclusive uma coisa que a gente não falou, é que a história toda acontece porque os pilotos comeram peixe envenenado. O peixe estava estragado, então eles passam mal e desmaiam. Aí não tem ninguém para pilotar o avião, por isso, né, que apertem os cintos que o piloto sumiu, para aqueles que não tinham entendido. Isso. Você entendeu? Olha, cara, olha só. Piote! Eu te contei que eu ia contar o segredo do filme. O segredo é ele. Não, olha só. Spoiler, pô, de 1980? Deixa eu falar. Olha só como o título do filme, ele se integra com a história muito melhor do que avião. Ele ficou puto pra assistir um filme chamado Avião. Tu não sabe nem o que vai acontecer. Avião, que porra de avião, que não sei o quê. Agora aperte os cintos, o piloto sumiu, ó, desespero. O piloto sumiu. Muito melhor, cara. Que pariu, cara. Ai, cara. Desespero total, né? Ai, ai, ai, aeromoça vai. Aeromoça vai e fala. A propósito, será que há alguém a bordo que saiba pilotar um avião? Não vai abaixo, bicho. Ele é se matando, né, cara? Cristo na frente, eles começam a se enforcar, eles começam a dar murro na cara do outro. Aí, ah, ele... com isso eu lembrei de uma coisa. Essa cena aparece uma mulher com os peitão de fora. Ah, é verdade! Não é verdade? É verdade. Não apareceu. E o DVD, se eu não me engano, mostra. O DVD mostra. E outra cena também que aparece no DVD, normal, porque era do filme, é a cena que o cara oferece a bebida pra mulher. A mulher, que isso, não bebo não. Aí corta a cena. Aí quando fui ver o DVD, a mulher vai e cheira cocaína. Ah, é verdade, a velha. Que tem, até, disso, tem até o nome caralho, dela. Caralho, nunca vi isso, velho. Dá uma olhada, é no primeiro filme. Tem até o nome dela aqui no IMDB, é Cocaine Lady. É, pois é. Ela só aparece essa hora, que ela cheira cocaína. E ela dá uma cheirada mesmo. Dá, sim. Eu não sei o que ela cheirou ali, bicho, mas ela cheirou alguma coisa. É, e ela dá uma cheirada assim, ela dá uma trincada. Sabe aquela trincada com a boca assim, ela... Traveled the banks of the River of Jordan to find where it flows to the sea. Cara, outra cena genial desse filme é a cena que tem uma criança doente no avião. Ah, é. Tá, e a porra da aeromoça começa a tocar uma música. E ela tá cantando a música, mó feliz, aí todo mundo achando mó lindo. É. Aí daqui a pouco ela tira o soro do braço do moleque, sem querer. É a menina, é a menina. É a menina? É a menina. É a menina. A menina começa a se debater assim. E nem não tá nem aí. Nem a mãe dela. A mãe dela fica batendo palma assim. Não, e a menina faz tipo boca de gatinho, ela chupa. É. Outra excelente atriz também, o cara falou, ó, faz uma cara de dó. A garota vai e faz assim, com a boca, né? Ele faz cena de dor. Ela, ah, beleza, quando eu sinto dor, eu boto as bochechas pra dentro. Tá doendo. E fica lá todo mundo cantando, mó alegria. E tem um finalzinho que ela fica. Tê, tê, tê, tê, e a garota lá. Aí a mãe se toca e começa a fazer massagem cardiorrespiratória nela. Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. Olha, duas coisas me ensinaram a ter, ter senso de humor. Uma delas foi o Apertem os Cintos e a segunda foi Chaves. Cara, o meu senso de humor é construído em cima dessas duas plataformas. Por isso que eu sou tão idiota, né? Porque eu rio ainda. Eu sou um completo imbecil, pra falar a verdade. Eu tô um cara mais fácil pra rir. Fala a verdade, quando eu rio de coisa boa também, né? Porque, porra, é. Brincadeira não. É. Não, e, caraca, a gente, nossa, uma cena atrás da outra. Uma coisa que eu acho interessantíssima também, quando eles vão tirar os corpos das cabines. A aeromoça pega o microfone e fala assim, senhores passageiros, nós, nossa altitude é tal, nós tivemos um pequeno desvio. Aí fica todo mundo olhando pra cima. E eu, esse recentemente, voei em um avião, caraca, e é exatamente daquele jeito. Quando o nego anuncia alguma coisa, fica todo mundo olhando pra cima, olhando sem o quê, né? E eles passando com o corpo assim do lado assim, e a pezinho, o carimbo do jabá com o shortinho, com óculos, com meião, e eles passando com os corpos tirando da cabine, assim, e todo mundo olhando com aquela cara de paspalho, assim, caraca, muito bom também. A parte que a aeromoça também vira e fala assim... Atenção, todo mundo, fiquem em posição de acidente! Aí todo mundo fica por cima das poltronas. Não é muito bom, na hora que a primeira cena que aparece no filme, o Leslie Nielsen, cara, que tem uma mulher que tá passando mal, e aí é o... Que já comeram peixe, já comeram galinha, sei lá o que que é. Uhum. Que aí tem uma mulher que tá passando mal. Não, o senhor é médico, o senhor não vai ajudar, não sei o quê. E ele chega e a mulher começa a botar ovo pela boca, cara. Mas é muito escroto, cara, que a mulher bota 3 ovos pela boca, assim, e aí o último ele estoura e sai um passarinho voando. Não, e engraçado essa cena, é que tem um cara lá atrás que tá dormindo, barbudo. O passarinho chega nele e toma um susto, porque ele não sabe que tem um passarinho ali na hora. Parece que não foi ensaiado. Aí o passarinho vai dar um rasante nele. Vai outra lá, cena do Leslie Nielsen que é fantástica, cara. Que eles estão dentro da cabine, tá o piloto lá dirigindo o Missão Impossível. E aí, ai, o cara que comeu peixe. Agora já sabemos o que combater. Todos os passageiros deste avião que comeram peixe no jantar vão ficar violentamente doentes na próxima meia hora. E qual é a gravidade disso, doutor? Gravidade extrema. Começa com uma ligeira febre e secura na garganta, e quando o vírus penetra nas células vermelhas do sangue, a vítima fica tonta e começa a ter uma coceira, erupção. Daí o veneno passa a agir sobre o sistema nervoso central, causando severos espasmos musculares, seguidos da inevitável barra. E nesse ponto, todo o sistema digestivo entra em colapso, acompanhado de uma incontrolável flatulência. Até que, finalmente, o pobre miserável é reduzido a um pedaço imprestável de geleia. E, cara, é uma loucura, o cara começa a babar. É muito bom, cara. É verdade que é um hipocondríaco ao extremo, level 10, né? Agora o detalhe que tá esquecendo aqui... De falar do melhor personagem que teve no filme. Qual? O piloto automático. O piloto automático. Ah, que tem o nome. Tem o nome do piloto automático. Otto. É Otto, himself. Isso. Que é o boneco que eles fizeram, que é na hora que, que ele começa a esvaziar. Porra, que escumbação. É um boneco inflável, que é um João Bobo. Começa a esvaziar. Aí a Helene, o boneco está esvaziando. Aí o povo, ele tem um pito no cinto. É só você botar pra fora e assoprar. Aí ela começa a assoprar. Aí o Leslie Nielsen entra, porque ele entra na cabine o tempo todo, né? Aí quando ele entra na cabine, ele olha pra cara dela assim, dá aquela esbugalhada de olho assim e sai de fininho. Aí olha pra trás. E é um sexo oral direitinho que o boneco fica assim pra cima e pra baixo, né? É, e ele com aquela cara feliz assim. É, e depois, eles começam a fumar. Ela e o cigarrinho dos dois. Depois o cigarrinho. Aí o Striker entra na cabine, né? Vai lá, pega a Helene. A Helene, parece que ela desacredita ele, uma coisa assim também, né? Aí ele vai lá, eu vou pousar esse avião. Ela, oh, Ted! Aquela vozinha nojenta dela. Aí ele vai lá, senta e começa, né? Que é a parte lá daquele ator famoso do que nós estávamos falando no começo também. É o isso, que ele começa a ajudar a pousar o avião. Ah, lembrei de uma coisa. O Lloyd Bridges tem uma cena também. Não sei se vocês lembram que ele fica doidão no final. Lembro. Pois é, cortou essa cena porque ele, se eu não me engano, ele fuma maconha ou cheira cocaína também. Por isso que ele fica doidão. Não, é cola. Ah, é cola, isso mesmo. Ele tá cheirando cola. Né? Porque ele é todos os vícios dele. Parece que escolhi a semana errada pra deixar de beber. Aí depois ele fala, escolhi a semana errada pra parar de cheirar cola. Pois é, aí também cortou essa cena. Né, velho? É um saco isso. Putz. Pois é. Mas isso aí foi na época, né? Cortaram desde a época. Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. Tem um personagem aqui contra a cena com o Lloyd Bridges. É um careca. Uma bichinha. Que detalhe, Brunão. Rapidão, só o um parênteses aqui. Ele não é viado. Botaram a dublagem dele viado. Não sei por quê. Ficou fantástico, cara. O cara ficou perfeito. Ficou muito bom, porque ele tá. O Lloyd Bridges tá lá. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Aí quando ele entra, fala assim: que tá um cafezinho? Ah, não, obrigada. Não, tá sendo que o bicho fala assim: más notícias. A neblina está engrossando. E o leão está engordando. ele dá essas tiradas o tempo todo. Ele desliga a luz da pista de pouso. No final, é verdade, os caras. Você vai pousar, de repente, some. Aí ele, que porra é essa? Aí ele, brincadeirinha. Aí você vai e bota de novo. Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. Vem uma tela de radar assim, aí o Lloyd Bridges arranca. Tá dando uma olhada assim, o cara mó sério e tal, com aquela tela de radar. Chefe, olha o boletim do tempo, não sei o quê. Aí ele tá olhando, ele vira pro carequinha e fala assim: Johnny, o que você faria com isso? Com isso? Olha, eu faria um chapéu, ou uma flor, ou um enfeitezinho pra botar. É verdade. É mesmo, eu falei muita coisa. Ele vai, arranca o papel assim, né? Olha puto pra ele e estica o papel. Não, cara, é muito escroto. Tem umas cenas muito, muito esquisitas. Na hora que ela vai, que o avião começa a perder altitude, que ela vai lá no cinto do coiso, logo antes do Leslie Nielsen entrar, tipo, quando sente que começa a turbulência e tal, e ela, ah, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Não, vai no pino, não sei o que e tal, e ela vai começar. Aparece uma cena, é curtíssima, do Leslie Nielsen percebendo que o avião tá tremendo. Ele fala assim, nossa, alguma coisa tá acontecendo lá, vou lá olhar. Só que ele tá fazendo uma... um exame de Papa Nicolau, né, mulher? É verdade. Tipo, porra, não se pode nem trabalhar nisso aqui. É verdade, bicho, alguma coisa tá errada. Ele vai tirar as luvinhas de plástico assim, de borracha, né? Joga a minha mulher com as pernas abertas. É verdade, bicho. Eu te esqueci dessa cena. É foda mesmo, na hora que... Depois, aí depois fala, Strike, você tem que parar de brigar com o avião. Aí ele, mas eu não tô brigando com o avião, ele que tá brigando comigo. Aí começa a vir uma luva de boxe, pá, pá, na cara dele. Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. Como nós estávamos falando anteriormente, Apertem os Cintos, ele gerou um novo tipo de comédia, né? Que depois foi copiado por Naked Gun, Corra que a Polícia Vem Aí. Só que tem que ver, o Naked Gun é esse filme, só que tem o Esquadrão de Polícia que é antes. Que é a também, série, que é a série. É, sim, sim, é, sim. É, anos 70. Tem, pois é. Mas veio depois dessa leva, desses filmes pastelão. Aham, com certeza. Que o marco foi ali, no Apertem o Cinto. Teve o, pô, Top Secret, caraca, que também tem cenas memoráveis, aquela cena que os caras filmam ao contrário, cara. Pô, pelo amor de Deus. Pô, aquela é sensacional. A gente tem que fazer falar sobre um ele. Programa sobre ele. Top Secret, é, né? Vamos queimar cartucho, não. Então, beleza. Pô, mas e vieram vários filmes desse jeito. E, inclusive, por que não assim é feito em Hollywood até hoje? O 2, Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu 2. E por curiosidade, não é o trio Zass que faz a direção. Pois é, mas aí é um filme engraçado, é engraçado porque eles trouxeram boa parte do elenco original, o Capitão Over, eu acho que Karim Abdul não chegou aí, não. Não, não, ele não. Não, é o meu Capitão Over, o Ted Strike, obviamente, a Elaine, que continuava seca, sem peito nenhum, e vários outros, o Timmy, que era o molequinho, e eles trouxeram muita gente do elenco antigo, né? Mas mesmo assim, é um filme engraçado, eu choro de rir toda vez. Ah, tem o William Shatner, mas ele não é tão bom quanto o primeiro. Não é tão bom, não. Tem o William Shatner também, que dublado é formidável, bicho. Encontre um pedaço de metal e enfie aí dentro. Um pedaço de metal? Rápido, Striker. Qualquer pedaço de metal serve. Eu daria meu braço direito para levar um pedaço de metal desta sala para aquele imbecil lá em cima. Estamos cercados de metal aqui. Pervis, não adianta. É melhor esquecer tudo. Vamos fechar a torre. Vamos cair fora daqui. Feche tudo, apague as luzes. Ainda sobre aquela questão dos Hare Krishna, cara. Sim, quando o piloto, aquele, eu não sei o nome dele, quando o cara que é chamado pra ajudar, né? No que vai um nerd lá buscar ele na casa dele e tal, vem ele. Sim, chega sim, o Kramer. Quando ele chega no aeroporto, cara, e aquela multidão de Hare Krishna. Caraca! Distribui, velho. Cara, é um show de martelo rodado, roundhouse kick. Pô, tipo assim, mostrando quem é ele mesmo, né? O bicho dá licença. Não, e ele sai de dentro do espelho, e na casa dele? Quando a mulher, ele tá na frente do espelho, a mulher dele olhando pro outro lado do espelho, né? Falando assim, meu amor, toma cuidado que não sei o que e tal. Ele, não, tudo bem, pode deixar. Aí ele pega o cap, bota o cap na cabeça, eu tenho um avião pra pousar. Aí o bicho sai de dentro do espelho. Não, e é muito engraçado, ele entra no aeroporto, aí vem um cara, né, assim, ah, queríamos lhe dar essa flor, e ele só desvia do primeiro, aí vem o segundo, cara, ele já dá um chute no saco, pá! E aí, cara, ele vai distribuindo, cara, parece um filme do Jackie Chan, cara. Tá ensandecido naquela hora lá. E aí vem um pra frente assim, o cara, oh meu Deus, ele sai correndo. Ah, aquele cara que fica espantado olhando a flor? É o Jim Abrams, é o outro diretor. Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. Então, o diretor desse filme é o Ken Finkleman. Nunca ouvi falar. Quem? Não, só você ver o filme que o cara fez. Grease 2. Pô, e tem Grease 2? Pois é, Grease 2. Quem é essa garota da Madonna? Que merda, hein? Na verdade, ele é só escritor. É um retardo. Mas, não, o diretor mesmo, ele só fez de bom esse Aperto 102. O resto aqui não conheço nenhum. É. Não, e é um filme que veio pegando mais. É só série de TV, tá mostrando aqui. Só série. O 2 ele veio pegando o retorno, né? O retorno financeiro, de público, porque, pô, o filme foi um sucesso do caramba. Tanto que ele é de 1982, dois anos depois. Pois é, e pros padrões de Hollywood, naquela época, foi feito praticamente... Caraca, acabou o filme, vambora, começa o 2 aí. É. Toque de caixa, né? Pra, porra, praticamente, toca aí que nós estamos ganhando dinheiro. Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. É, meus filhos, infelizmente, quem não nasceu nessa época tá fadado a só assistir essas obras-primas mesmo, porque não esperem alguma coisa desse nível hoje em dia, porque vamos combinar, né? Tá, e quem nunca assistiu esse filme, assista dublado. Sim, não, verdade. Pode esquecer. Se quiser assistir legendado, no seu original, é bacana também. Assiste depois de assistir dublado. Assiste mas dublado primeiro. Dublado, tem cópias na internet. Ai, tá fazendo pirataria! Não, não tô fazendo pirataria, não. É porque, infelizmente, o filme em DVD, o Blu-ray, eu não sei se já foi lançado aqui no Brasil. Mas o DVD não tem a versão em português, só tem a versão em inglês. Mas já tem cópias disponíveis na internet pra galera que quer curtir a dublagem clássica, que é aquela que nós estávamos falando aqui no cast de hoje. Assista, meus amigos, mesmo que vocês infringam. Eu vou colocar algumas cenas também no post. Tem no YouTube, muita coisa. Aí eu boto só pro pessoal ter um gostinho. Sim, sim. Mas tem coisa dublada no YouTube? Tem, né? Muita coisa dublada. Tem dublado, tem até dos crioulos lá. Uhum. Quer dizer que é crioulo, ó, porra, dá licença aqui, deixa eu ir embora agora. Polícia Federal já tá chegando, ó. Caraca, meu irmão. Fudeu, corre. Fudeu! Consideração final, Brunão? Eu só vou esperar mais 20 minutos. Que é a consideração final do filme. O cara fica lá esperando. Filho, aí pra finalizar o filme, a câmera rodando, os dois se beijando, aí vem aquela música, o tema do filme, né? Olha, bonita, pra encerrar, bonita, trilha sonora bacana, lembra muitas cenas do filme, praticamente é o filme contado só na trilha sonora, inclusive essas tosquices que o Miotti trouxe aí, tá tudo lá, vale a pena dar uma conferida também. Não, e o piloto automático no final que levou. Vai embora com a Elaine, né? É. Não, aparece uma piloto automático. Não, tipo a Elaine, né? Que é a Elaine. Não sei, mas é uma outra, né? É, não, é um boneco representando. É. Aí vão embora com o avião. Pois é, vão embora com o avião. Outra coisa que também sempre destruiu minha infância, porque eu sempre achei que o avião pudesse decolar sem trilha de pouso. Sempre achei. Pra que trem de pouso, né, cara? O que eu aprendi com aperto e os cintos, o piloto sumiu. Não coma peixe. Não. O que eu aprendi com aperto e cintos, o piloto sumiu, é que você pode fazer um título de filme muito melhor do que o original. Você simplesmente tem que ter bom humor. É. Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. Qual é o humor hoje em dia? É Xuxa e o Segredo da Feiurinha? É. Os Trapalhões, cara, que... Não, os Trapalhões não, porra. Didi Mocó com os Big Brothers, né? Que os caras não tem mais... A Globo não tem onde enfiar aquelas porra. E bota no coitado do... No coitado não, né? Coitado do cacete, coitado eu. Bota lá no programa do Didi. Que é extremamente sem graça aquela merda. Puta que pariu. Eu não sei como é que ainda tem alguém que deixa aquela bosta aí pro ar. Pra Ser Nossa, Zorra Total. E aí, o que que acontece? As pessoas simplesmente vão na rua e começam a se matar, né? Porque ninguém pode rimar de porra nenhuma. Mas é mesmo. É verdade, porra. E piadas com... Poxa, que... Hoje ainda cabe, por exemplo, piada com nerd, piada com gay, piada com religião. Hare Krishna não é uma piada com religião. Cara, e não tem mais espaço, é a merda do mundo, bicho. 2012 que não chega, ô meu Deus do céu. Estamos aguardando ansiosamente, né? Cara, porque eu quero, cara, ver... ó, sério mesmo, agora falando sério, 2012, cara. Se não acontecer uma merda muito grande, eu vou ficar muito puto, cara. Cara, pelo menos um terremoto. Caralho, não, terremoto de cu é rola. Terremoto de cu é rola. Eu quero um negócio, ter uma invasão alienígena. Eu quero... Sabe, eu quero assim, pica na mesa, sabe, agora fudeu, sabe, de não saber onde se esconder essa coisa, te fode aí, entendeu, e cara, sério, se não for assim, cara, se chegar e falar, ah não, foi um terremoto e um tsunami, agora Brasília tem praia, ah, Mas exato, que realmente dá uma revolta. Se for, sério, se for uma parada leve, eu vou ficar... Assim, vou achar ruim porque não vou morrer, mas, cara, vou achar meio caído. Se for só Brasília, ficar com praia. Caralho, o cara é bom anarquista. Tu quer Fallout mesmo, né? Tu tem um negócio de Max. Fetiche do Brunão é poder usar pneu nos ombros, roupa de couro e um moicano na cabeça. Tu não falou que eu era Tina Turner? Aí. Eu vou ser o Master Blaster, então. Não, sério, tem que ser uma parada. Cara, porque, assim, você compara. Ah, tsunami. Porra, tsunami deu outro dia aí no Japão, entendeu? Porra, uma tragédia e tal, morreu um monte de gente, sabe? Mas, sabe, tá reconstruindo já o país, entendeu? Eu quero uma parada, cara, que seja, assim, apocalipse now, entendeu? Uma parada que, cara, acabou, entendeu? E agora reconstrução da civilização, acho, entendeu? Uma parada... Caraca, que tá na hora, pega, tá na hora de acontecer isso mesmo. Graças a Deus, acontecendo aí. Eu tô pensando aqui como é que a gente pulou de aperto um cinto pra destruição do mundo. eu juro pra você que eu tô tentando. Mas o aperto um cinto é um filme catástrofe. É um filme catástrofe. Catástrofe foram nunca mais terem feito um filme desse. É, pois é.